ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 29 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre de hoje. Vamos tratar de crimes na internet, mais especificamente na área do Facebook, mais especificamente ainda fechando o foco na postagem de fotos, de cenas de intimidade, fotos e vídeos de intimidade de casais que romperam e aí o ex aproveita ou a ex aproveita e põe as fotos em vingança. E também esse aplicativo recente que está aí avaliando o desempenho masculino, o Lulu, que também faz parte da mesma moeda. Vamos dizer que são os dois lados desta mesma moeda. E eu abri aqui, ao acaso, a internet para ver esse negócio e vi que aqui é uma matéria de outubro. Agora, último, dizendo: mulher posta fotos nua na internet e desafia a censura do governo aonde? Na China. Ou seja, aqui o que está sendo crime na China está sendo crime por outra razão, porque a mulher furou o bloqueio. É como a Yoane Sanches, chinesa, né? Só que com conteúdo erótico e não com conteúdo político. Para conversar conosco aqui, nós estamos no estúdio com Anderson Mendonça, psicólogo, hipnólogo, diretor da clínica CTP Psicologia e Hipnose e da Sociedade Brasileira de Hipnose, o Leonardo Vizeu, que é da Comissão de Direito Constitucional da OAB no Rio de Janeiro, e pelo telefone, o Roberto Andrade, professor e especialista em tecnologia da informação, e a Roseli Goffman, conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Eu já vi aqui predominância de psicólogos nessa discussão. Eu vou começar com a Roseli falando. Roseli, quais são as implicações psicológicas desse tipo de comportamento e como esse tipo de comportamento é tipificado aos olhos do Conselho Federal de Psicologia? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto Golo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, os companheiros de debate. Em primeiro lugar, existem temas que são tratados como os temas novos por causa das ferramentas que são utilizadas para esses temas, mas na verdade são temas antigos. A violência de gênero, ela é um tema antigo, né? E é um tema no Brasil bastante sério, né? Que nós temos, infelizmente, lugares muito desagradáveis nas questões do feminicídio, que é o assassinato de mulheres no Brasil. E acontece que com as novas ferramentas, essa coisa cultural que a gente tem no Brasil, ela continua, ela permanece. E ela vai através das ferramentas da mesma maneira que ela está no simbólico e na cultura brasileira, né? Qual é o lugar da mulher? Então, nós tivemos essa menina no Piauí, né, de 17 anos, né, que foram exibidas cenas da vida sexual dela, e ela se suicidou. Isso foi agora, muito recente. Mas acontece que é um tema muito antigo. É só a ferramenta de divulgação é que é nova. Mas o tema da violência contra a mulher está aí, sempre. Nós estamos com foco, Roseli, mais fechado nessa questão do Facebook e esse caso, inclusive, da jovem piauiense. E não tanto do aspecto legal. Eu queria que você falasse mais do aspecto psicológico disso aí. Qual onde se situa? E não só a questão de gênero, mas a questão também desse aplicativo Lulu, que avalia o desempenho e principalmente o desempenho sexual dos homens, que parece ser também uma vingança. Começa as mulheres, né, iniciaram o uso de mesmas práticas de avaliação e de critério que eram utilizadas normalmente pelos rapazes, né, vamos dizer assim. E elas começaram a utilizar esse aplicativo para avaliar o desempenho social, sexual dos rapazes com quem elas saem. É lógico que isso é uma reprodução da violência de gênero, dessa vez as avessas. Quer dizer, em vez de se identificar com outras práticas, se identificam com práticas que são nocivas para o simbólico, para o comportamento da mulher. Então, veja só, o Lulu é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que está baseada na violência de gênero também, dessa feita não contra a mulher, mas contra o homem. Então aí não é brincadeira mais, né? Aí deixa de ser brincadeira. Deixa de ser brincadeira e passa a ser um comportamento, sinceramente, lastimável. É. Né? Porque se identificar com o opressor é sempre lastimável. É. A questão parece, Roseli, e eu vou pedir ao Roberto Andrade para entrar nessa discussão também, que ele está também por telefone, a questão parece que é formal, é de formato, na verdade. A agressão é a mesma. Uma agressão, ela é indireta e verbal, porque faz uma avaliação de desempenho, como você tem até avaliação de desempenho nas empresas. E outra é a exposição da imagem parada ou em movimento, o que é mais grave, aparentemente, mas também deixa as suas sequelas. Eu gostaria que o Roberto Andrade, que é especialista em tecnologia da informação, situasse ou entrasse nessa discussão, nessa nuance que eu acabei de dizer. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rolo. Bom dia a todos aí, os participantes também, os nossos ouvintes. Bom, primeiro, parabenizar aí, porque a equipe está bem interdisciplinar, né? Porque essa brincadeira aí do Lulu, é até engraçado esse nome, Lulu, né? É. Porque remete realmente ao clube da Luluzinha, né? É verdade. Onde só as meninas entram, só as mulheres entram, né? Então, o que acontece? Do ponto de vista da informática, eu vejo isso como apenas mais uma brincadeira. Tanto é que qualquer homem que se sinta ofendido, que se sinta incomodado, pode sair do aplicativo. Não existe nada assim que impeça o sujeito. Mas, olhando do ponto de vista da psicologia, realmente, pessoas que têm uma baixa autoestima podem se ofender, podem ficar deprimidos com esse tipo de situação, né? E olhando do ponto de vista constitucional, que daqui a pouco o colega vai comentar, tem a questão da exposição da imagem, né? Mas lembre-se, o Lulu é um aplicativo que toma como base o Facebook e dá a opção para o homem que se sinta ofendido que ele possa sair. Na verdade, por que isso está incomodando tanto os homens? Porque é como a Roseli falou, todo homem, certamente, já ao admirar uma mulher, deve ter pensado nas suas qualidades e, de certo modo, dado uma nota, né, para essa moça. É um comportamento machista, né, um comportamento aí sexista. Só que, dessa vez, as mulheres, através desse aplicativo, estão tomando o mesmo comportamento. E por isso que os homens, né, quer dizer, essa coisa de ser mal avaliado no tocante ao seu desempenho sexual, isso mexe, né, com a questão do homem se sente assim mais envaidecido com esse recurso. Mas é importante lembrar que estamos vivendo um período da internet em que nos falta legislação específica para várias coisas. Nos falta legislação para as questões de crimes na internet. Nós temos aí agora o marco civil da internet, que está andando, está caminhando. Quer dizer, não temos, né? É preciso que ele acelere. Não temos. Tem dois anos que esse negócio está rolando aí. O marco civil, na verdade, está rolando, mas não temos nada de concreto ainda. Não foi votado, não foi votado. Então, eu acredito que o Lulu é mais uma brincadeira. E esteja certo que, com certeza, já tem gente criando um aplicativo para homens, para que homens possam dar as notas. É o clube do bolinha, entendeu? É. Realmente, a coisa vai virar uma pequena guerra sexista. Vira uma febre, na verdade, né, Roberto? Eu acredito que, na verdade, tem que ser levado com bom humor. Lógico. Uma outra pessoa pode ser prejudicada por isso? Pode, por exemplo. Imagine uma moça que ela tem esse aplicativo, Rolo, e ela lá descobre o perfil do pai dela e começa a ver que outras moças avaliaram o pai dela. Imagine uma moça casada que vai procurá-la pelo marido e encontra um monte de comentários de outras mulheres sobre aquele marido dela. Imagina, pode agora, ter uma situação aí deitada. Ô Roberto, agora tem o seguinte, quando eu propus a questão para você, eu levei, o primeiro item era essa nuance, a diferença que há entre você postar uma avaliação, que é uma coisa até subjetiva, evidentemente, e você postar uma coisa objetiva, que é foto ou imagem em movimento da pessoa nua em desempenho sexual ou em desempenho erótico, em fotos ou em vídeos. Essa é a diferença que eu acho que faz do Lulu uma brincadeira, enquanto as imagens em movimento ou paradas postadas configuram um mau gosto e o crime. Perfeito, eu concordo plenamente contigo. O Lulu é uma mera brincadeira, é um aplicativo, e como toda brincadeira e todo modismo, vai surgir e depois vai ficar vazio, vai ser uma coisa normal. Agora, a postagem de vídeos, como recentemente tivemos o caso de uma moça de Goiânia também, a Fran, né, que teve um vídeo divulgado aí no WhatsApp, esse tipo de situação, ele é bem vexatório, porque eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que tiram foto ou que filmam os seus atos sexuais, elas precisam lembrar que isso nunca mais será apagado, tá? Tanto é que eu explico isso para os alunos. Olha, quando você tira uma foto com cartão de memória, por mais que vocês formatem esse cartão de memória, as fotos, os vídeos podem ser recuperados facilmente, tá? Então, nada que é gerado e armazenado em dispositivo de armazenamento, pendrive, cartão de memória, nada é apagado por definitivo, a não ser que você destrua o dispositivo, tocando fogo nele, destruindo ele. Incinere o equipamento, o hardware. Eu vejo muitas moças que se permitem ser fotografadas. É verdade. Né? E essas moças depois têm que pensar assim, olha, quando isso cair na internet, não tem mais como tirar. Eu costumo brincar e falar para os alunos a seguinte coisa, olha, uma foto sua na internet fazendo sexo, ela é como você subir no alto de uma igreja com um saco de penas e jogar essas penas todinhas no topo da igreja. E depois tentar voltar lá no chão e catar todas as penas e encher o saco de penas de novo. É verdade. Não tem como. Depois você que está no lugar na internet, não tem como. Yeah. Eu conheço vários casos de pessoas que perderam o emprego por isso. Não, claro. A moça era uma diretora de uma empresa, tá? Porque eu, na verdade, oriento alguns advogados e ajudo alguns advogados durante esse processo, porque muitos não sabem, muitos advogados às vezes não sabem como proceder, como é que eu faço aquela imagem, aquela situação digital, tornar-se uma prova? Como é que eu posso fazer para aquilo entrar em juízo, aquela situação aparecendo no site, virar uma prova para apresentar em juízo? Então, nossa, eu já vi casos assim, de uma moça que ela era diretora de uma empresa, e fotos dela foram divulgadas. E isso gerou um tititi, e a empresa demitiu a moça. Teve que demitir, porque a empresa é. Agora, Roberto, você citou esse exemplo, e eu vou lembrar que muito antes até, eu me lembrei aqui agora de uma estagiária em Brasília, num ministério, quer dizer, nem tem vínculo empregatício, era do CIE, uma estagiária num ministério, eu não me lembro qual ministério, não vou precisar, mas ela teve umas fotos feitas dentro do próprio prédio do ministério, por colegas do ministério, fotos eróticas, fotos dela nuas, e que foram postas, disponibilizadas na intranet, não era nenhuma coisa, era na intranet do próprio ministério, quer dizer, então ficou uma situação, e esse caso ganhou uma notoriedade, uma popularidade muito foi um caso alarmante na época, porque aconteceu em Brasília dentro de um prédio do primeiro escalão do governo, e mostrou não apenas o mau uso desse equipamento, mas mostrou como é vulnerável a utilização desse tipo de coisa, que nós temos visto agora com mais frequência, a partir, inclusive, do companheiro Obama, né, espionando a vida até da Dilma, da presidenta Dilma. Mas eu gostaria de voltar aqui, antes de passar para o Leonardo Vizeu, que é advogado e da Comissão Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, de Comissão de Direito Constitucional, eu quero falar com o Anderson Mendonça, porque o Anderson é hipnólogo, além de psicólogo, ou dentro da psicologia, ele é hipnólogo. E eu fico pensando, Anderson, o que leva as pessoas a posarem nuas nos momentos de intimidade, na cama ou no motel, ou que leva a tirar roupa dentro do ambiente de trabalho, como no ministério lá em Brasília, e ser fotografado, quer dizer, você se expor dessa forma, será que as pessoas são hipnotizadas, não pelo companheiro que não tem capacidade para isso, mas pela, são inebriadas por alguma força externa a elas? Bom dia, Anderson. Bom dia, gostaria de agradecer a presença. Na verdade, isso está muito relacionado com o ego, né? As pessoas que se mostram na internet ou se mostram para outras pessoas, ou tem uma questão patológica, que é o exibicionismo, ou está envolvido mesmo com essa questão de ego, querer aparecer, querer que as pessoas anotem. Então, tem vários fatores psicológicos que poderiam estar influenciando nisso. Cada caso é um caso. Tem gente que quer agredir o companheiro ou a companheira, tem gente que quer agredir pais ou mães, essa coisa. Né? Quer dizer, você entra nas relações pessoais de vingança, né? É uma coisa social. Isso. A vingança, na verdade, é uma questão inerente do ser humano. Todo ser humano já pensou em vingança alguma vez. Basta ser insultado que vem vários pensamentos relacionados a uma forma de procurar justiça. É importante ressaltar que muita gente confunde vingança com justiça, né? E até institucionalmente, nós estamos vendo agora, eu estava lembrando disso porque eu vi ontem à noite na televisão o juiz da vara de execuções penais lá de Brasília, do Distrito Federal, declarando, determinando que os presos do Mensalão, recolhidos à Papuda, tenham os mesmos, o mesmo tratamento que tem os presos que estão na Papuda. E eu achava que devia ser o contrário, os presos deviam ter o mesmo tratamento dos presos do Mensalão, que certamente é um tratamento melhor, por isso que o juiz está querendo nivelar por baixo, que é vingança, não mais justiça, né? Exato, a vingança está relacionada ao ódio, ao rancor, e a melhor forma de geralmente você consegue diminuir, acabar com esse sentimento ruim dentro de você, quando você passa a transferir esse sentimento para outra pessoa, buscando dentro do seu senso de justiça a possibilidade do outro estar sofrendo também. Quando a gente relaciona a vingança ao ódio e ao rancor, a vingança vai estar relacionado ao ato de perdão, capacidade de uma pessoa perdoar. Sim. Entendeu? E de se tornar indiferente com a situação. Tem um caso interessante, uma pesquisa interessante na Universidade de Wisconsin, que utilizando equipamentos verificou que a parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que é responsável pela satisfação de fome em alguns desejos, é a mesma parte do cérebro que é ativada quando uma pessoa é insultada e reage àquele insulto. Então, na verdade, se transforma num desejo, em algo prazeroso. Imagina uma pessoa com muita fome. Quando pensa em comida, vai pensar em um grande banquete. E não apenas naquilo que vai satisfazer. Uhum. Uma pessoa que tem sede de vingança pensa nas coisas mais macabras, mais maldosas. Não, e fala que é comum dizer eu te mato. Né? Isso, é muito comum. É muito comum. E não só em relação de ódio, né, em relação de vingança. Né? A mãe diz para o filho pequeno isso, quando o guri não sossega, ela diz, eu não aguento mais, menino, eu te mato. Entendeu? Quer dizer, mas isso aí são extravasamentos, assim, são coisas que não... Um rompante passional. Um rompante passional, exatamente. Já que você entrou, Leonardo, eu vou chamar o Leonardo agora, porque ele, além de membro da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio, é também professor. E, como professor, ele foi avaliado nesse aplicativo Lulu. Ele teve uma avaliação, inclusive, invejável. Num país machista e sexista, você está bem posicionado, né, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Gulo. Bom dia ao ouvinte que sempre nos acompanha. Pois é, né? Estava eu em sala de aula quando, de repente, não mais que de repente, soube que estava com o meu perfil no Facebook compartilhado Lulu, e de 0 a 10 tive a grata nota de 9,4. Mas isso sem se empenhar muito, não? Não, eu não tenho como falar, como poder saber, porque eu não sei quem foi que fez essa avaliação. Com todo respeito ao que foi dito aqui, isso não é uma brincadeira inocente. Se fosse inocente, a identidade das pessoas que postou os comentários estaria ali, exposta, por quê? A nossa Constituição garante a todos a liberdade de pensamento, desde que cada um assuma a responsabilidade pelos seus atos. Exatamente para satisfazer esse sentimento de quê? Justiça de quem se sentir ofendido. Eu vou te falar, todo mundo riu, foi um instante jocoso em sala de aula, só que eu me senti altamente exposto ali. Por quê? Eu sou professor, eu não sou objeto de performance sexual. A minha vida particular é minha. Eu compartilho com quem eu me sinto à vontade. Eu não dei autorização a pessoa nenhuma a expor, digamos assim, detalhes íntimos do meu passado num software, aplicativo que qualquer pessoa no mundo pode ver. Que hoje a internet é uma terra de ninguém. Você não tem leis específicas para criar um regramento ético para que a pessoa possa utilizar a ferramenta. E você não sabe quem foi que fez aquilo, por que fez aquilo. Imediatamente, cheguei em casa, entrei no site, pedi para sair. Não sei se foi retirado ou não, porque pode ser uma coisa jocosa, mas enfim, é uma coisa que expõe o ser humano. É verdade. Roseli, a gente está levando aqui meio na brincadeira, e quando eu falei desse corte, que eu dei um corte aqui sexista e machista, eu me lembrei imediatamente de você, porque você apresentou essa questão no início do programa. Eu queria que você entrasse aprofundando essa visão. Bom, eu que estou assim insatisfeita de ouvir que muitas das pessoas que estão fazendo esse debate compreendem que está em jogo todo um psicológico e toda uma subjetividade formada. Quer dizer, muitas pessoas mencionaram as atitudes de vingança, de ódio, de ressentimento, de como isso impacta a vida das pessoas e como tem a ver com o desejo, né? O desejo de vingança, não é à toa que se fala isso. Agora, o Lulu, antes de tudo, ele é um aplicativo comercial, porque eu queria lembrar que nada na internet é de graça, nada na internet é gratuito. Então, Lulu é um aplicativo que vem dos Estados Unidos e entra aqui e estoura. O merchandising do Lulu está, assim, muito bom. Teve 7 milhões de acessos, estava lendo aqui, o Lulu. Quer dizer, o que que acontece? A proposta do Lulu é uma proposta comercial, antes de tudo, e que ela lida, certamente, com as questões de ressentimento. Ela lida com essas questões que vocês nomearam como desejo de vingança, ódio, lida com essas forças. E que são forças passivas para o ser humano. Quando o ser humano usa dessa capacidade de reagir, ele não está usando sua força, ele não está usando toda a sua potência. Então, o ser humano, quando ele age, ele usa sua força. Quando ele reage, ele já reage de forma passiva. Isso eu estou analisando do ponto de vista da psicologia e da filosofia. Então, o que é o Lulu? É um site comercial de fofocas sobre homens, que vem dos Estados Unidos e que tem um objetivo comercial. Ele quer vender algum produto que provavelmente vai anunciar ali. E essa repercussão toda, ela visa, naturalmente, o crescimento econômico do site. Ele vende o acesso, né, Roseli? Ele por enquanto, está vendendo o acesso, e aí é que vai ser comercializado essa quantidade de acessos, é que vai servir de vitrine para anúncio. Para qualquer anunciante que vai querer anunciar no Lulu. É como o próprio anunciar Facebook, produtos femininos, produtos de beleza, YouTube. Produtos para aumentar a potência masculina, quem sabe. É. Né? Porque é isso que está em jogo. Clínicas psicológicas para você se tratar. Certamente a psicologia vai acabar fazendo um papel importante nesse cenário. Porque o que está em jogo é que com essas ferramentas tecnológicas, o privado e o público, eles se misturam. Mas aí, doutora, a gente está esquecendo as implicações jurídicas que isso pode ter. Eu queria... Isso é que eu queria entrar nesse assunto. Uhum. Por exemplo, foi mencionado o marco civil na internet. Olha só, O Marco Civil, a primeira coisa que ele apregou é a privacidade dos dados e a neutralidade da rede, ou seja, uma equidade na distribuição da conexão à internet para todos e todas. Quando a gente fala de uma ameaça a essa privacidade, que é o caso da Lulu, como foi bem lembrado pelo professor que viu o seu nome lá, bem avaliado, vamos deixar isso claro, avaliado, bem avaliado, transformando a questão 0 a 10, privada 9,4. Na questão pública. Olha, Roseli, ele faz questão da avaliação. Você vê como é que são as coisas, né? Ele considera que não é brincadeira, ele diz que a coisa é crime, mas ele está o tempo todo enfatizando a boa avaliação que ele teve. Interessante isso. É, né? Para satisfazer a curiosidade do nosso ouvinte, né? E o ego. E o ego. Também, ruim, o ego. Eu acredito que ele nem mencionaria, né? Pois é. Não. Óbvio. Claro. No máximo, ele diria que foi injusta. Uma avaliação injusta. Briga da oposição. Ah, nessa questão da fronteira borrada entre o que é privado e o que é público, é lógico que publicamente queremos aparecer no nosso melhor, jamais no nosso pior. Evidente. Imagina, né? Qualquer um de nós que tem um defeito, sabe que tem um defeito, esse defeito é exposto na internet, é muito agressivo. É verdade. Mas isso em nenhum momento deve colocar em xeque a questão da privacidade dos dados e da liberdade na internet, que está lá na Câmara agora, sendo deliberado o Marco Civil da Internet. Porque nós não podemos, por casos negativos, legislar e reprimir e oprimir o uso da internet, nem no Brasil, nem no mundo. Que é o que nós temos visto aqui, Roseli. Nós temos visto, assim, a lei Ciccarelli, a lei Carolina Dieckmann, sempre uma reação a essas invasões que acontecem esporadicamente. Por isso o Marco Civil ele é tão importante nesse contexto, nesse arcabouço tecnológico de que nós dispomos hoje. Eu queria que o Roberto entrasse. O que eu digo é que o Código Penal já contempla ataques à pessoa. Já. Ataques aos direitos, ataques à liberdade, ataques à privacidade. O nosso advogado da OAB aqui presente, rapidamente, ele vai poder falar melhor do que eu sobre esse assunto. Só fazendo um gap, por quê? Você tem a parte de crimes contra a honra, calúnia e difamação e no caso, injúria. Só que fica difícil você pleitear uma responsabilização nesse site, porque ele não dá a identidade física de quem fez o comentário. Autoria difusa, né? Isso. Então você teria que ir na delegacia de crimes virtuais, registrar a ocorrência para que eles fizessem uma investigação, identificassem o IP e a propriedade da máquina. Quer de dizer, quem postou. Tem que recorrer ao Facebook, que por sua vez vai virar os arquivos e isso. O professor Roberto pode dar os dados técnicos disso melhor do que eu, mas você teria que identificar a máquina onde foi feito, a propriedade da máquina, para aí você ter a autoria do crime. Pra responsabilizar. Para poder responsabilizar. Fala, Roberto. Aí, aproveitando o comentário do colega, do jurista, a questão é a seguinte: o problema é que difamação, eles são crimes de menor potencial ofensivo. É, isso vai tudo pelo juizado especial criminal, é pena. Alternativa. A pessoa, enfim, não vai presa. Como são crimes de menor potencial ofensivo, apesar do potencial ofensivo ser bem danoso, né, frente aos casos que nós vemos na internet, mas aí dificilmente o juiz vai decretar, por exemplo, a quebra do sigilo desses dados, você entende? Então, se fosse algo, um crime muito mais sério, de imediato o juiz decretaria aí e haveria mais interesse na investigação. Na verdade, a própria DRCI, a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, ela hoje se encontra sobrecarregada. Então, alguns delitos acabam deixando assim, ficam para depois e acabam sendo investigados com uma certa morosidade. E aí é que tem um problema, porque um crime cometido na internet, o sujeito que comete o crime pode deixar o país em questão de horas, né? O delito pode ser apagado, se não for gerado aí, por exemplo, uma ata notarial, né? Eu até recomendo isso para os nossos ouvintes. Toda vez que você se sentir ofendido em algum dos seus direitos, publicação indevida com o seu nome na internet, o que for, procure um cartório e diante lá do notário, faça uma ata notarial. que é um instrumento em que o notário vai narrar o que ele está vendo no site. Através desse instrumento, como ele é um notário, tem fé pública. Esse instrumento será o instrumento probatório aí para dar entrada na sua petição inicial. Então, eu recomendo isso. Qualquer pessoa que se sinta lesada, né, que veja assim, pô, estou me difamando, estou me agredindo, qualquer situação nesse sentido, faça a ocorrência na delegacia especializada e vá a um cartório que faça uma ata notarial. E o notário vai narrar, ele vai dar a descrição do que está acontecendo aqui no site, gerando um documento que tem fé pública. E daí o processo de investigação se inicia pela polícia. É uma questão, a gente volta, quanto mais a gente avança na tecnologia, a gente não consegue sair da herança cartorial, né? A gente tem que parar no cartório de qualquer maneira e pegar o testemunho de uma pessoa que tem fé pública para ela dizer, olha, o que eu vi foi isso. Por que disso? A lei é filha do seu tempo. Nosso Código Penal é um decreto-lei de 44 da Era Vargas. Nessa época, um delito contra a honra não tinha o potencial de comunicabilidade que tem hoje. Então, 60 anos depois, 70 anos depois, esse delito que à época era de menor potencial ofensivo, porque não saía do quintal da sua casa, às vezes, hoje viaja o mundo. É. E, infelizmente, o nosso legislador é casuístico. Quer dizer, a lei, na verdade, ela é do tempo do xingamento. Isso. Não é? Quer dizer, você aquela briga de bar, briga vizinho. Exatamente. Ah, sua coisas. Filha é prostituta, seu filho vende tóxico na entendeu? Agora o cara posta ali uma foto, até uma fotomontagem da filha do cara, entendeu? E que não é verdade, e que não quer dizer mais... E viaja o mundo. E aí, pronto. E viaja o mundo. O dano hoje, tanto na esfera civil quanto na esfera penal, é muito maior, é muito mais amplo. Deixa eu puxar aqui a participação do Anderson, que ele parece hipnotizado pela conversa aqui. Diga, Anderson, fale alguma coisa aí que eu gostaria que você entrasse com... Ok, imagina uma pessoa que tem sede de vingança, uma vingança patológica, encontra uma ferramenta poderosa como a internet. Ele vai se satisfazer demais ao ver que todas as pessoas estão, o mundo inteiro está olhando para ele, né? Está olhando para ele, está olhando a vingança. Saboreando a vingança dele. Quer dizer, aquela coisa que é pessoal dele, aquele sentimento pessoal, absolutamente pessoal, se transforma, pelo instrumento que ele usa, numa vingança pública, na verdade, né? O senso de justiça em relação a isso vai depender de quem está observando. Quantas pessoas não param em frente a uma telenovela e vibra quando uma pessoa que é injustiçada consegue se vingar? Aliás, esse é o princípio, né, dos folhetins todos. É o princípio. Então as pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. A vingança. Quando chega a uma situação de tragédia, todos vão voltar os olhos contra o vingador. Entendeu? É. Mas isso tudo depende muito do contexto da história. É importante pensar nisso. O problema que tem, porque justiça é a resposta proporcional ao dano sofrido. Justiça é pagar um mal com um bem. Vingança é pagar um mal com outro mal. Aí entra naquele círculo vicioso que não vai ter fim. Por exemplo, agora, fizeram o Lulu, na minha opinião pessoal, péssimo. É o quê? Tentar apagar o incêndio da guerra dos sexos com óleo diesel. Uhum. E a nossa resposta, vindo por esse sentimento que é mesquinho, vingança, vamos fazer o aplicativo bolinha. Isso é, a gente vai entrar em rota de colisão e ninguém vai chegar a canto nenhum. Eu queria colocar aqui para vocês uma questão que me veio à mente agora, que é o seguinte, nós estamos falando de uma coisa que é a exposição. E o Anderson lembrou bem, vai depender de quem vê aquilo ali, o julgamento que vai fazer daquela imagem, daquelas cenas. E a execração pública da pessoa. Há uma distância entre uma coisa e outra que eu gostaria que vocês abordassem para que o ouvinte também entendesse melhor, inclusive eu, que não tenho muita noção sobre isso. Bom, deixa eu só interromper um pouquinho, Rolô. Desculpa interromper um segundinho. Eu estou no Rio Grande do Sul e eu parei uma aula aqui agora para poder falar contigo. Não, faça o favor, peço desculpas aí, porque eu estou aqui É uma aula transmitida pela internet, tu sabe que eu moro aí. Roberto, vá para a sua aula imediatamente, não quero atrapalhar o aprendizado de ninguém. Não, tranquilo, não. Isso é um bullying ao contrário. Eu agradeço pelo convite, me coloca à disposição. Tá certo, muito obrigado a você pela participação, viu, Roberto? Queria convidar os demais colegas, entre lá no Facebook e bota lá Informática Sem Medo, que eu poderia continuar o debate depois mais. Tá, Informática... Informática Sem Medo. Lá no Sem Medo, tá certo. Aí, tá legal. Por internet, vocês me encontram lá. Um forte abraço a todos. Não, aí. Ótimo, um abraço, Roberto. Obrigado, boa aula. Um abraço. Bom, falando sobre essa questão de execração pública, me lembra um pouco aquele costume de bairro de malhar o Judas. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, quem tem um pouco mais a minha idade deve ter feito isso, que era muito comum fazer aquele pasquim, fofoca da vida de todo mundo e fazer um boneco, botar o nome de algumas pessoas, mas olha só, tudo anonimamente. Por quê? A pessoa que age de forma anônima, no fundo, ela sabe que ela está fazendo algo errado, passível de responsabilização. Por isso ela faz o quê? Não quero que eu seja correlacionado ao ato. Porque é um ato de violência moral. Transmutado em forma de violência física, quando você atacava fogo, malhava o Judas. É uma catarse do ódio. É uma catarse do ódio. Sugiro que façam terapia ao invés de sair batendo nos outros ou ofendendo por aí. Acho que a solução é muito mais pacífica. Aliás, interessante essa história do Judas que você lembrou, porque isso era uma tradição católica de malhar o Judas no sábado de Aleluia. Isso. Não é? Porque o Judas foi quem entregou Jesus, né? Traiu Jesus. Então, aquele boneco simbolizava todos os que nos ofenderam, os traidores, os que nos enganaram, e você não precisava nem dizer o nome, essa questão do nome já veio depois. Você na época, você malhava o Judas, cada um malhava o seu Judas, não dizia que era, toma desgraçado, ia lá e batia naquele boneco, você imaginando quem era aquele boneco na sua cabeça, mas ninguém dizia, ninguém precisava dizer, depois que vieram as listas. Depois que vieram as listas, ficaram públicos, ali, os políticos, os governadores, essas coisas aí, ganhou nome, né? É que hoje a gente, confunde muito o que é público, o que é particular. Às vezes o trabalho daquela pessoa é público. É uma pessoa que pinta, que escreve e naturalmente ela se expõe, mas só no aspecto profissional e se sujeita à crítica. Isso não quer dizer que ela deu uma autorização implícita ou tácita para que a vida particular dela seja devassada na rede diante de zilhões de, entendeu, pessoas que não vão nem saber o que fazer com vocês aquilo. Acham, agora já mudando aqui o foco, vocês acham que isso está na origem dessa briga das biografias autorizadas? Eu acho que está tudo contextualizado. Você acha que tem, Roseli, a ver com isso? Ah, eu acho que o tema é muito pregnante, né? Na verdade, esse tema fala com diversos temas. Quando a gente fala dessa fronteira confusa entre o que é privado e o público, a gente pode falar das biografias também. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem um trabalho e ela é uma figura pública e um jornalista resolve fazer uma biografia ou resolve fazer uma pesquisa jornalística sobre esse sujeito, me parece que essa questão de vetar a biografia é uma incoerência com a liberdade de expressão. É verdade. Aliás, está consagrada na Constituição. Essa é a discussão que está terminando agora, porque isso vai bater no STF e já vai ser resolvido. Os juízes já estão sinalizando isso, né? De que o texto constitucional prevalece sobre essa questão. Mas você falou, Roseli, que eu acho interessante, aliás, quem levantou isso foi o Leonardo Vizeu, a questão do público e do privado. Eu diria que isso não está apenas no campo da imagem, no campo do saber ou no campo de cada um, mas isso faz parte da construção do Estado brasileiro, esse patrimonialismo que confunde propositadamente o público com o privado. Então nós temos aqui um campo, um caldo de cultura muito favorável a esse tipo de transgressão, porque a confusão já está estabelecida desde 1500. Então é fácil você não saber exatamente qual é, onde termina o seu direito, onde começa o direito público, ou onde começa o direito do outro. Então é essa situação que eu acho meio complexa. Na verdade, o que nós estamos falando é o seguinte: como prevenir esse tipo de acontecimento? Eu acho que é necessário também como promover a saúde num contexto cultural em que o privado e o público se confundem. Exatamente. Primeira coisa, eu acho muito boa o esclarecimento do nosso professor de informática aqui, que acaba de sair, nos deixou. Não se pode gravar uma foto ou um vídeo que não se queira tornar público, porque isso ficará de uma forma indelével gravado no computador, na câmera, no celular que gravou. Então, isso eu acho que é a primeira regra básica de conduta. Se você não quer que venha a público alguma informação sobre você, ou imagem, ou sexualidade, primeiro, não deixe gravar. Pois é. Agora, nós também não podemos impedir as fantasias sexuais. Pois é. Né? De jeito nenhum, não cabe a nós impedi-las, pelo contrário. Né? Sabemos que elas existem. Agora, se você fez, saiba que isso pode um dia se tornar público. Vai, entra aí, Anderson. Por até mesmo por roubo de dados, não é uma coisa de vingança pessoal. É essa, mas isso questão... chegar a outras mãos. E no meio que tem a internet, que a comunicação ganha essas visibilidades possíveis, então a primeira regra de conduta é: não quer que apareça, não grave. Não se exponha, isso aí. Roseli, eu queria que o Anderson... Segundo, se porventura isso ocorreu, você tem que ter acolhimento. Esse acolhimento você obtém na família, você obtém nos amigos, ou você obtém através do tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, depende da tua necessidade, né? E essas questões terceiro, de... Terceiro ponto que eu acho assim impregnante, a lei, ela contempla sim crimes contra a honra, como já foi dito aqui. Se você se sentiu ofendido, procure a justiça. Sentiu-se ofendido. E tem um quarto problema que eu acho que a gente ainda não tocou e que eu quero levantar. A internet permite que você use nomes diferentes do seu. Uhum. Né? Você se identifique como fulano de tal, não sendo. Inclusive tem vários sites que não são autorizados. Quer né? dizer, a internet... Sites de pessoas famosas e tal. Que é, exatamente. Qualquer pessoa pode... A outra coisa... As mídias digitais permitem que você faça edição de imagem. É claro. Se uma pessoa aparece num vídeo fazendo uma coisa que ela diz que não fez, ela pode provar que não fez. Porque as mídias digitais podem compor uma pessoa fazendo uma coisa que ela jamais fez. É só fazer uma montagem. Perfeito, é só que aí, doutora, aí entra o papel do direito em si. O nosso papel é o quê? É harmonizar, pacificar a sociedade, evitar que esses conflitos ocorram, identificar as possíveis consequências que isso daí pode ter, e antes que isso gere o caos, uma demanda de, entendeu, ações, propor normas gerais que devem ser obedecidas para se evitar o dano. É um chão comum. Reparar, né? O dano, eu vou te falar, depois que você mancha o nome daquela pessoa, não tem dinheiro que pague isso. É verdade. Depois que você joga a honra no lixo, não dá mais para poder lavar. É verdade. Anderson. O que eu queria falar é que essa questão de divulgação de imagens é muito subjetiva, varia muito do objetivo de cada pessoa. Tem pessoas que se expõem, elas mesmas se expõem na internet, tanto por uma questão egóica, também para agredir como vingança para os pais ou um ex-namorado. Então, ela acaba se auto-sabotando, às vezes movida pela emoção. Então, é tudo muito depende da visão de quem está olhando a situação. É porque hoje as pessoas têm uma necessidade de notoriedade, como se a fama pela fama se sustentasse. Mas o que o Anderson está falando aqui, eu acho mais profundo um pouco do que isso que você está dizendo, Leonardo, é que as pessoas, elas nesse afã da vingança ou nesse... Elas cometem atos impensados. Elas não medem as consequências para si mesmas. Então, quer dizer, você quando se expõe, e aí, Roseli, é que entra essa questão de vocês, assim, você tenha consciência sempre de que se você tirou a foto, essa foto vai estar em algum lugar. Mesmo que seja num negativo antigo, da década de 50 do século passado. Esse negativo vai estar em algum lugar e você está sujeito a ter exibido quando você menos esperar. Isso é até uma lei física, ação e reação. Que é uma consequência natural que rege todo o princípio no qual a justiça vai se nortear. Toda ação que você tomar vai te gerar Bom, consequências. E a república, que é esse sistema no qual a gente vive, é o sistema das responsabilizações. Pois é. Por isso que a nossa Constituição, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Você pode falar, você pode pensar, você pode até se expor, mas isso vai te gerar uma consequência, por vezes grave. Então pense bem naquilo que você quer. Pense bem naquilo que você deseja. Pode ser que você ganhe. E eu queria ressaltar, assim, como último ponto das regras de conduta, que eu gostei muito do que o Viseu falou sobre a questão da lei, né, da justiça como aplicação do bem, né, como finalidade, o bem da sociedade. Isso é que é justiça, né? Mas eu queria tocar num ponto que eu acho muito sério, que é o seguinte: existe em todo esse debate sempre uma tendência de fundo da criminalização do uso da imagem, da criminalização do uso da internet. Existe sempre isso subjacente, como se a ferramenta tivesse que ser punida pelo mal que um pratica. É, como se ela fosse do mal, né? Como se a internet fosse uma coisa do mal. É como você querer culpar. Da pederastia, do crime. É como você querer culpar a empresa que faz a arma pelo crime em si. Você vê, hoje o uso da internet envolve milhões de pessoas no mundo. Nós estamos falando de um percentual muito pequeno de crime dentro da internet. É verdade, é verdade. Nós estamos falando de um percentual mínimo. Então, a criação exaustiva de leis para criminalizar o mau uso da internet não me parece que seja o melhor caminho. Certo. Doutora, mas o melhor isso daí, caminho, infelizmente, me parece que seja a obediência a essas regras de cautela e de bem viver e do bem, né, para conseguir com que a internet não seja uma ferramenta que seja criminalizada por causa do uso. É verdade, técnico, é isso mesmo. É que isso alguns mesmo. Poucos fazem. É isso mesmo, Anderson. É importante ressaltar que essa questão da vingança, para quem não sabe perdoar, o rancor traz sintomas físicos, psicopatológicos, psicossomáticos. Depressão, transtornos de alimentação. Então, uma pessoa que não sabe perdoar acaba trazendo todas as consequências negativas. Alimenta úlcera, alimenta Exato, tudo. Alimenta, né? Tudo. Esse rancor, a verdade, isso aí tem sido estudado cada vez com mais intensidade, mais luz, na verdade. Essas origens psicossomáticas, elas são muito mais presentes na patologia Exato. Do que nós imaginamos, né? As pessoas criam cânceres dentro delas, né? Isso, com certeza. E está totalmente relacionado a essa questão de perdoar e ser indiferente à situação. Sim, e aí na internet, isso no campo do Facebook, de foto pelada, é uma dificuldade. Exato, principalmente para quem quer aliviar, se livrar totalmente dessas sensações negativas, joga na internet e vê no que dá. Infelizmente, as consequências às vezes não são muito legais. É que vem, bom, aquele ponto. Justiça, como eu falei, é pagar um mal com um bem. E é tudo uma questão de você mudar a sua postura, você mudar a sua atitude. A gente tem uma visão bastante estereotipada do profissional do direito. A gente acha que advogado quer entrar com a ação, quer entrar com a causa, não é. A nossa função é exatamente evitar a contenda, evitar a demanda. O cliente, quando nos procura, antes de tudo, a gente alerta ele sobre as consequências que pode ter. Porque entrar com uma ação que é uma briga, é fácil. Sair dela que é difícil. É a velha história de dar um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair de uma briga, né? É aquela coisa, indo sobre um aspecto mais religioso. Eu acho que quem criou esse ditado estava se referindo aos honorários advocatícios. Provavelmente. Dava um boi para não entrar, porque depois ia ter que dar uma boiada para sair da vida. Uhum. Provavelmente. E aí, o que ocorre? Tem uma frase de Cristo que eu acho muito boa, que ele fala dar a outra face. O que é isso? Se alguém te mostra a face da raiva, mostra a face da razão. Se alguém te mostra a face do ódio, mostra a face do perdão. Isso faz um bem. Te dá aquele, entendeu, ali a verdade, e segue a vida em frente. É isso aí. Olha, Roseli, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você fizesse uma intervenção última no debate de hoje, de 2 minutos para a gente terminar. Bom, eu queria dizer que já tem até um nome, né, para essas agressões na internet: pornografia da vingança. Uhum. Né, e que eu acho que isso não é significativo. diante dos benefícios que a internet pode trazer para a liberdade da informação e para a comunicação entre as pessoas, entre os países, né? A informação hoje ela é muito mais acessível e a gente não pode esquecer que, embora esses casos sejam casos relevantes e que nos mobilizam, né, de suicídio de jovens, que as pessoas estejam alertas para o uso da internet para o bem comum. Certo. Né? E que elas tenham as regras de cautela de não deixar material disponível que possa ser utilizado posteriormente. É, cuidado com a sua imagem. Quem tem que cuidar da sua imagem primeiro é você, é claro, com os seus dados, é evidente, isso aí é natural. Ok, Roseli, deixa eu passar agora para o Anderson. Anderson, você, para a intervenção final. Para encerrar, eu gostaria de informar para as pessoas que sofrem com esse sentimento de vingança, que às vezes é difícil desviar o foco disso. Mas é mais importante, mais proveitoso você pensar na sua felicidade do que na infelicidade do outro. Então, comece a voltar a atenção para si, porque, de alguma forma, a justiça pode ser feita. Seja a justiça da vida. É verdade. E que não vale a pena você trazer sintomas negativos, sensações negativas, emoções negativas para si por causa de outra pessoa que às vezes não vale a pena. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar o meu livro Super Aprendizado pela Hipnose, que eu estarei fazendo o lançamento na sede da Clínica CTP Psicologia e Hipnose no dia 7 de dezembro. Onde então, é a todos clínica? Estão convidados. Fica na rua André Cavalcante, número 108, sala 202. Aqui no centro, aqui na Rua do Riachuelo, pertinho aqui. É, o mapa do site está no. O mapa da clínica está no site, que é o CTP Rio, www.ctprio.com.br. Ok, é Super Aprendizado pela Hipnose, Anderson Mendonça, preparando a mente para o estudo. Legal. É, agora vamos para o encerramento do Leonardo Vizeu, que também tem um livro aqui para vender. Vai, Leonardo. Vamos lá. Começar pelo nosso jabá. É a Feira do Livro. Leiam, tá certo? Lancei pela editora Forense Grupo Gen Lições de Direito Constitucional, a Constituição Aplicada à Vida, onde eu abordo todos esses temas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com uma visão jurídica e interdisciplinar. Então, e todas as pessoas essas podem acessar dúvida, esse site aqui, grupogen.com.br. Pode estar, entendeu? A venda ali. Baixar o livro. Acha, né? O livro também nas melhores e piores livrarias do país, porque eu não discrimino. Tem que vender, claro, o livro. E nas livrarias já são tão poucas, né? Na verdade. Então, se a gente for discriminar, aí dançou mesmo. Então, rapidamente, para falar, qualquer pessoa que se sinta prejudicada por qualquer exposição indevida na rede, busque os seus direitos, a Defensoria Pública do seu estado, um bom, entendeu, advogado, ele vai lhe orientar. Se for um dano maior, procure um tratamento médico ou psicológico, entendeu, adequado, e compre o livro Lições de Direito Constitucional. E uma coisa que eu acho interessante também ressaltar aqui como mensagem final, eu dando uma de psicólogo, é que por maior que seja a ofensa, por mais grave que você se sinta ofendido, o tempo vai aplacando isso tudo, vai acalmando tudo. Você hoje acha que foi a pior coisa que pode ter acontecido com você, daqui a um ano você pode até estar rindo disso aí. Então, evitar as atitudes extremas, as reações mais extremas, que é uma armadilha também, né, Anderson? Você reage com mais violência do que a agressão que você recebeu. E a sua atitude negativa agora pode trazer transtorno negativo para toda a sua vida. Para toda a vida, exatamente. Roseli, muito obrigado pela sua participação. Tá? Grande abraço. Acho que a Roseli já foi. Roseli Goffman, conselheira do Conselho Federal de Psicologia, participou com a gente do programa. Também o Roberto Andrade, que é professor e especialista em tecnologia da informação, e se você tiver interesse, você vai na Informática Sem Medo, procura no Google, Informática Sem Medo, e você pode entrar em contato com ele lá. O Leonardo Vizeu, que é da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui da seção do Rio de Janeiro, e o Anderson Mendonça, psicólogo, hipnólogo, diretor da clínica CTP Psicologia e Hipnose da Sociedade Brasileira de Hipnose. Muito obrigado a vocês, você que acompanhou o nosso programa de hoje, muito obrigado também. Uma grande sexta-feira, um ótimo fim de semana, e segunda-feira às 10h05 da manhã nós estaremos de volta. Até lá.